que carcereiro faça forra. Vou te explicar meu veneno, meu artigo. A bronca que me condenou. A minha casa já caiu faz um tempo. Uns 20 anos pode crer, maluco, pelo menos. De falha nasce pobre presidiário. Na detenção, sem muro, no nosso único sistema. O carcerário acorrentado às drogas, vítima da cocaína. Encarcerado no caminho, sem perspectiva. Eu nasci nisso, vivo nisso e vou morrer aqui. E até mesmo no inferno, essa prisão imaginária vai me perseguir. Se liga aí, bati meu DVC. Tô pedido, não interessa o lugar. Vim de lá, sou fugitivo. É marca de nascença, é um passado que não se apaga. Fim do revólver, cocaína, parte pobre. Minha detenção, a lei da bala. Infelizmente eu tenho rótulo na testa, presidiário. Um rebelado sem refém aliado. Um pulso algemado, um homicida criado. Ingrediente pra enterrar, ou pra ser enterrado. Não vejo grades nem portão de ferro. Por mais que eu corra, nem chego nos muros. Algo me prende aqui, a fuga é impossível. Que porra, detenção sem muro, meu maldito mundo. Alta periculosidade, segurança máxima, armada até os dentes. Várias no pente, revoltado, caralho. Vou dar meus tiros, tô trepado. Vou dar motivo pra ser condenado. Não quero que nenhum gambé me mate. Eu tô a pampa de cadeia, craque. Quero estudo, escola pra todos os manos. Eu quero pra parte pobre, dignidade, um tratamento humano. Prisão perpétua pra esse fulano. Pode crer, descarreguei, sentei o dedo. E aí, mano, qual que é a minha pena? Então, juiz, quantos anos? Pena máxima de ponta a ponta. Regime trancado, martelo batido. O caso é o seguinte: o tratamento é rígido, existem leis e regras. Tiro DP velório, assim a gente se regenera. Foda-se escola, formação, mago, mal respeito. Detento daqui, só tem direito a enterro. Cachimbo de crack, acessa a maldade. Revólver à vontade, droga, álcool por toda parte. Não vejo grátis, mas eu sei que é o meu pavilhão. Eu tô cercado por guardas armados, sem liberdade. Maldita detenção. Nascido no inferno, me transformando em diabo. De cada 10 daqui, 5 na cadeia, 5 finados. Encarcereiro, faz um tempo que eu vou nessa. Toque de recolher, na sequência a gente troca outra ideia. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Detenção sem muro. Livrou da detenção, ninguém confia não. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Detenção, ninguém confia, não. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Livrou da detenção, ninguém confia, não. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Livrou da detenção, ninguém confia, não. E a vida desse homem para sempre foi danificada. Me imagino entre grades e muros, arame farpado, Rottweiler, pastor alemão. Escopeta engatilhada e eu no pátio do pavilhão. Encarcereira, minha cela tá lotada. Vários doentes, AIDS, várias almas desorientadas. No crucifixo, meu único mano, Jesus. O aliado de todas as horas, só ele que não me deixou falando. Quantos dias pra fugir daqui? E tô ligado que não posso ir. Olha o smoke ali, estirado no chão. 3 tiros no peito, na cabeça, a rota sem perdão. A nossa única escolha, a própria morte. Ladrão na mão da polícia, pobre morre como pobre. Num barraco semi-construído, orgulho destruído. IML, caixão doado, que final fudido. É impossível me livrar disso. Eu me recordo quantas fugas deram em nada. Detento armado no crime, cabeça premiada, mão algemada. Sangue finado na barca, destino incerto, rumo ao inferno. A próxima parada, forçou a mente, mas não lembro, mano, que deu fuga. Algum fulano até tentou, mas fracassou na PT de um filho da... O sol aqui não é quadrado em forma de caixão. Não existe grades, mas sepulturas aqui na detenção. Não há distinção de idade, sexo, cor, preto, branco, pivete. Sejam bem-vindos ao nosso corredor. Eu vou botar fogo no colchão, eu vou buscar refém. Quero a presença de um juiz aqui, tenho direito também. Rebelião na minha mente, sangue, ódio. Eu compro a risca minhas exigências. Hoje já prepara a lista dos óbitos. Número 1, recuperação aos detentos das grades de ferro. Número 2, chega de cadáver, eu quero um break no cemitério. Número 3, quero usufruir dos tais direitos humanos. Número 4, gambé desarmado e bem longe dos manos. E carcereira até a próxima, pode crer, se eu não der fuga na noitada, amanhã a gente se vê. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Vivendo a detenção, ninguém confia não. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Vivendo a detenção, ninguém confia não. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Vivendo a detenção, ninguém confia não. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Vivendo a detenção, ninguém confia não. A vida desse homem para sempre foi danificada.